had to be achieved to the day that I die. Had to be achieved to the day that I die. Had to be achieved to the day that I die. Had to be achieved to the day that I die. Had to be achieved. Conteúdo original. Música das notas verdes. Vai passar mal quando ouvir meu som tocar na casa. O beat estralando, eu sempre mostro na levada. Cheio de gata, taças e várias garrafas. A parte da cabine deu mole, elas atacam. No meio, sinal de fumaça. Segurança procura, não acha. De tanto caminha a rapa. Quem gosta é mais uma pedrada. Por isso não meço palavras. Ideias que viram sensatas. Quem sabe a gente se esbarra no meio de uma balada. A sala já vira uma sauna. Esquenta com os camaradas. Meu mic eu boto em brasa. Representa minha quebrada, o anjo tá sempre em casa. Na noite eu mostro as garras, andarilho na lua cheia, guiado pelas estrelas. Atento quem me rodeia, esperto com todas as ciladas. Na selva que vivemos, não podemos virar caça. O monte que fala faz nada, olho grande na caminhada. Mas verme é assim mesmo, tenta alcance e depois para. Deep steps, I'm a blue, mais segurado. Gasto minhas influências, quem gosta satisfação. Me apresenta, MC Tiga, represento o tubarão. No corre daquela missão, meu som é pra bom coração. Quem viaja nas ideias, só cada rap do bom. Os moleques já tá na função, calço boot, vou pro peão. De apel, de carangos, inveja não cola não. O meu corre tá milhão, em busca da perfeição. E no meu ponto de vista, que se for da opinião. Eu não vim por diversão, mas beats sempre terão. Tô na porra do cifrão, humilde pelos que são. Mas só causam impressão, e não são originais. Confio no meu instinto, seja mais você rapaz. Na vida tem Chico Sainz, aperta na King Sainz. Minha fé em Jesus Cristo dá tiro de armada a paz. Eu não vim por ninguém mais, a música é o que me faz. Não vai segurar meu flow, pois não olharei pra trás. Desculpem a demora, obrigado. Obrigado. Tenha uma boa noite. Obrigada.